tocar a minha astronave. Saquei do motor, só pus de verdade. Fuga nos VT, um dia passado. Quem disse que pega? Cabo enrolado. E ela pousou, se encostar é vapo. E se apaixonou, me viu com outro e é molhado. Foi fuga na dona, porque eu tô de astro. Gostei pro baile, fatia pro alto. É o robôzão da NASA que atrai as bandidas. Tu vem se jogando na garupa com suas amigas. É o robôzão da NASA que atrai as bandidas. O robôzão da